Panorama Agrícola para 27 de julho de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira, 27 de julho de 2011, noite de lua minguante. Este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maia. Foi-se embora e a saudade no meu peito. E o ditado de hoje é: de grão em grão a galinha enche o papo, e de moeda em moeda se faz uma fortuna. O destaque do programa de hoje é uma entrevista sobre o Fórum Catarinense de Floricultura e Feira de Plantas Ornamentais, que ocorre em Corupá. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para colocar as finanças em dia, faça um pequeno orçamento. Liste tudo o que você ganha. Depois, todos os seus gastos. Veja em que é possível cortar gastos e economizar. Lembre que nem tudo é necessário. Na hora de comprar, tente diferenciar o que é necessário do que é apenas um desejo. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o engenheiro agrônomo Gilmar Jakubowski, da Regional de Joinville, que está aqui no Panorama Agrícola para divulgar a FECAPLANTE, Feira Catarinense de Flores e Plantas Ornamentais, e também o Fórum Catarinense de Floricultura. Os dois eventos em Corupá, a partir de 4 de agosto, o Fórum Catarinense, e nos dias 5, 6 e 7 de agosto, a Feira Catarinense de Flores e Plantas Ornamentais. Qual o objetivo do evento, Gilmar? Bem, nós, desde os idos de 96, trabalhamos com essa área de floricultura e precisava haver um momento onde produtores e consumidores, técnicos, enfim, toda a cadeia produtiva, se reunisse para discutir alguns assuntos. E o grande objetivo, então, com o fórum, primeiramente, é você fazer capacitação, é você dar a informação técnica para os produtores que estão aí no mercado. E nós temos um rol de palestras super interessantes, né, de assuntos que são da atualidade e que precisa o produtor, os empresários do setor de floricultura estar bem atentos, porque são as tendências, novas tendências que acontecem. Então, com relação ao fórum, para fazer a disseminação dessa parte técnica, né? Veja bem que falar em cultivo em telhados verdes hoje está dentro de uma linha de conduta das novas construções. Isso vai afetar toda a parte da construção civil, e o setor agrícola é que vai dar esta contribuição, porque vai diminuir o custo, o consumo de energia elétrica, porque as plantas têm esta capacidade de poder refrigerar melhor o ambiente e assim por diante. Plantas nos telhados. Plantas no telhado, é por isso que é telhados verdes. Então, ao invés de você ter aí as telhas que você hoje verifica, você tem projetos. Além de um projeto de um jardim fantástico, né, você tem ainda os benefícios disso dentro da tua casa, com todas as benesses possíveis da sustentabilidade em cima dessas questões. Gilmar, para participar do fórum é necessária inscrição? Nós temos um site, né? Justamente o site fecaplante.com.br, e lá se faz a inscrição. Então ela é gratuita, né? Ela tem uma limitação de espaços. Nós não podemos colocar mais de 600 pessoas, Né? Então, à medida que as pessoas vão se interessando, elas devem entrar no site e já começar a se inscrever, porque os primeiros é que terão ingresso para poder participar do fórum. E com relação à feira, na sexta, sábado, domingo, 5 a 7 de agosto? E aí, no segundo braço, vamos assim dizendo, né, o primeiro é de informação, é de capacitação. Né, o segundo braço do evento é justamente poder mostrar ao público geral o que que Santa Catarina produz. E aí você poderia me perguntar, mas por que Curupá, né? Por que que não é Joinville, que é a sede do regional e tudo mais? Tal? Curupá porque é hoje, sem sombra de dúvida, a capital catarinense. Né? A cidade, o município que mais produz, tem o maior número de produtores. Nós temos praticamente 500, aproximadamente 500, 550 produtores no estado. E praticamente 70% disso estão localizados no eixo norte catarinense, que é o berço da floricultura, não deixando de lado a questão da importância também de Laurentino e Rio do Oeste, que são duas cidades pioneiras no Alto Vale do Itajaí, né, na região do Rio do Sul, que também contribuíram muito e que tem lá também a produção já há muito tempo. E aí, a nossa FECAPLANT, por isso que a gente deu o nome de FECAPLANT, Feira Catarinense de Plantas Ornamentais e Flores, né, é oportunidade para o público em geral, para o paisagista, para a dona de casa que quer pensar no seu jardim e tal, dela ver quais são as novidades. Ela vai lá, visita, né, vai passar. É um belo local, é no seminário do Sagrado Coração de Jesus, lá o seminário de Curupá. É um cartão postal de Santa Catarina. E vai ter a oportunidade de poder ver lá o que que o produtor catarinense tem de plantas que está produzindo. E também, se quiser, pode fazer a aquisição das plantas lá, naquele mesmo local. São 34 estandes de produtores e 36 estandes para expositores de equipamentos, máquinas e tratores e caminhões desse setor de plantas ornamentais. Perfeito. Plantas ornamentais e flores, Gilmar Jacobowski, é uma alternativa de renda para o agricultor familiar? Eu tenho tido muito cuidado sempre para falar isso, e eu acho que não vale só para plantas e flores, vale para qualquer produto. Ela não é a tábua da salvação, mas ela é um bom setor, remunera bem, e ela, por outro lado, ela exige algumas coisas de quem quer entrar na atividade, do produtor principalmente, que ele seja muito profissional. Não dá para fazer no achismo, de olha, eu vou tentar, eu vou experimentar aqui um pouquinho tal, porque o ciclo dela é mais longo. Então, se eu não der, não é um alface que eu em 45 dias vou fazer e posso vender. Né? Nós estamos, na realidade, trabalhando com plantas onde você, entre plantar e colher, vai demorar um ano e meio, 18 meses, então a coisa já começa a complicar um pouco mais. A gente tem que colocar um pouco de dinheiro disso. Mas precisa muito dinheiro? Não, não precisa muito dinheiro. Mas nós temos que ser profissionais, estar atento ao que o mercado quer, porque não é alimentação. Não é comida, como diz o pessoal, né? Não é aquela coisa simples de dizer assim, não, olha, isso aqui eu posso plantar que vai vender. Não, a gente tem que ver as tendências, né? Então, quando um cidadão desse, um produtor, e a gente brinca às vezes, e principalmente o gênero masculino, ele fica meio assim, envergonhado de dizer que está assistindo a novela. Eu sempre que posso assisto a novela, sim, porque lá na novela, se você perceber, você vai ver o autor lá daquela cena, o diretor daquela cena, ele coloca determinadas plantas no cenário. E normalmente, quando a gente tem essa, vamos dizer assim, essa ajuda da mídia, a gente consegue vender muito bem aquela planta. Porque ela vira o quê? Moda. Então, planta ornamental e flores é como roupa. A moda, ela nos ajuda muito nessa questão. Então, é um setor que remunera, sim, pode ser alternativa de renda para um bom número de pessoas, mas eu sempre tenho dito que aquilo que é bom para 1.000, para 2.000, pode ser uma porcaria para 3.000. Né? Então, como tudo na vida, se a oferta for muito grande, o preço vai cair. Então, a gente tem que sempre balancear isso, mas ela pode ser, sim, né? E deve ser encarada como uma ótima oportunidade de renda. Então, na Passarela da Moda, em Curupá, você pode presenciar e prestigiar o Fórum Catarinense de Floricultura e o Seminário, ou a Feira Catarinense de Flores e Plantas Ornamentais, a FECAPLANT, segunda edição, 4, 5, 6 e 7 de agosto, em Curupá. Gilmar Jacobowski, da Regional da Ipagre, em Joinville, Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado e esperamos a presença de pessoas, de agricultores, de interessados, de amantes desse segmento, de todo o estado lá em Corupá nas datas, né? São 14 anos de existência já do Fórum da Floricultura, então, e a FECAPLANT não é que nós começamos só agora, não, é que ela antes tinha um outro nome e era realizado em vários municípios. Então, nós agora, ela é a segunda, ela tem um nome agora correto, que é a Feira Catarinense de Plantas Ornamentais, e é a segunda edição que ocorre de dois em dois anos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.